fraqueza em força pura. Estou certa de que tudo posso no nome daquele que me fortalece. Se acaso eu me machucar, ele me cura. Essa guerra não é brincadeira, é preciso estar preparado. O inimigo é forte, terrível, vem pra derrubar. Mas o Deus que eu sirvo é maior, e com ele não tem pra ninguém. Quando ele entra na batalha é pra valer. É tremendo e vai abalar. Se o Senhor é por mim, contra mim ninguém será. Toda arma contra mim perecerá. Vai abalar o poder do meu Deus. É tremendo e vai abalar. Será?